pai, ô pai, o que você tá fazendo com essa toca preta na cara? E essa arma na mão? Você é ladrão? Você é ladrão? Vida de ladrão, doidão, só ilusão. Vi sangue pelo chão, copos no caixão, pivalhos no camburão. Triste fim na detenção, vi a dor da mãe que chora na fila do cadeião. E eu que tava na cena com a camisa do crime, numa mesa redonda, lado a lado com time. Era eu, tipo assim, um pesadelo nas pistas, de quadrada na mão, pra explodir com os polícia. Você sabe como é, na migué tava os gambé. Se me pega na ação, mas não, nunca dei pé. Imaginou se eles quisessem tentar negociar, se um de nós caísse cana truta. Deixa pra lá, eu era o crime, não creme, o maloqueiro não treme. Pra chegar e enquadrar, eu era a linha de frente, na ação de terrorista, não tinha pra ninguém. Enquanto os truta recolhi, eu segurava os reféns. Vários assaltos, né? Vários contatos. Aí, Nico, a quadrilha tá formada. Tá tipo terrorista treinado pela Al-Qaeda. Aciona os canos e liga os mano. Demorou, rapaz. Vamos que vamos. De matraque de colete pros bambam que era sem ver. Deixava eu perto pra entrar pro 1533. Eu era apenas instrumento de alta destruição. Salvo pela dona Dalva e sua oração. Vida do crime é sem massagem, não aceita falha. Bandidagem não perdoa, te derruba na estrada. É você que faz a sua caminhada, cara. Correria, saber quem tá junto, quem tá na covardia. Bebida e cocaína nunca foi minha sina. Meu instinto era ruim, minha adrenalina sentia. Sangue no olho apetitoso, apenas mais um monstro. Com ferro na mão, gritando na cena do louco. O bote era fácil, saí no pinote. Pura calma aí, ladrão, tá comigo os malotes. E de repente veio a imagem de surpresa na mente. O Cauã, a Jéssica, o Josh, o Equente. A família tem que tá em primeiro lugar. Mas com os irmãos tava ali pra morrer ou matar. Descontrolado no mundão, sem dó, sem compaixão. Mais um palhaço revoltado por trás dos canhão. Vida do crime é sem massagem, não aceita falha. Bandidagem não perdoa, te derruba na estrada. É você que faz a sua caminhada, cara. Não foi tão simples assim. A trairagem dos gambé sempre tava por vir. Vivia sempre trepado, guiado pelo diabo. Eu respirava maldade entre o asfalto, os barracos. Vida bandida é assim, triste fim. Os que se foram daqui, sinto saudades do Rafa, deixou lembranças pra mim. E hoje eu vejo que o crime só foi ilusão. Só trouxe flores, caixão, vidas humanas tirada, levada pela ambição. Vi que futuro não tem. O que vem fácil, vai fácil quando se tira de alguém. Fui salvo pela oração, hoje carrego comigo. Tá aqui meu triste retrato. Sou Eduardo Araújo Donato, cantor de rap favelado também. Batizado, lavei o ódio por dentro. Sinto que Deus tá me vendo. Sou mais humano do gueto, resgatado do vício, liberto da toca preta, da maldição dos gatilhos. Obrigado, meu Deus, por ter libertado minha filha da vida do crime. Agradeço, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. É você que tem que saber o que quer. É você que faz a sua caminhada, cara. Sua quebrada. É você que tem que saber o que quer. É você que faz. cada cara. É você que tem que saber o que quer. Tem que saber o que quer.